Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. 8 das 11 vítimas mortais do acidente com um autocarro na Sertã foram hoje a sepultar em Porto Alegre. O funeral teve mais de 2 mil pessoas presentes. A Câmara Municipal de Porto Alegre decretou 3 dias de luto municipal. 19 feridos do acidente ainda permanecem internados. 7 pessoas estão em Coimbra e 5 em Castelo Branco. Em Porto Alegre estão 4 pessoas e 3 foram transferidas para o Hospital de São José, em Lisboa. A lei dos duodécimos para o setor privado entrou esta terça-feira em vigor. Os trabalhadores têm agora até segunda-feira, e não sábado, como foi divulgado ontem por este noticiário, para dizerem aos patrões se preferem receber em duodécimos ou se querem que o patrão pague os subsídios de férias e de Natal por inteiro. Se o funcionário não disser nada, o patrão pode alterar o pagamento dos subsídios para duodécimos, se assim o desejar. O ministro Miguel Relvas anunciou hoje que o programa de reestruturação da RTP, no valor de 42 milhões de euros, será financiado através de uma emissão de dívida feita pela própria empresa. Miguel Relvas desmentiu a saída de 600 trabalhadores da RTP, mas continua a não avançar com números exatos. O ministro disse ainda que é possível que seja necessário reestruturar também as delegações regionais da televisão pública e avisou que a administração da empresa pública de televisão tem até março para apresentar o programa de reestruturação e que está desde já encarregue de encontrar um parceiro tecnológico. O Bloco de Esquerda espera que o Governo se demita caso o Tribunal Constitucional considere que as leis do Orçamento do Estado para este ano não estão de acordo com a Constituição. Um dos líderes do Bloco, João Semedo, disse que o Governo não pode estar acima da lei e pede que as cláusulas que forem consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional não sejam aplicadas ao país. O porta-voz da Conferência de Líderes, o social-democrata Duarte Pacheco, informou esta terça-feira que a Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, não dará posse à Comissão para a Reforma do Estado enquanto os partidos da oposição não indicarem deputados para fazer parte do organismo. Os partidos têm agora até às 18 horas da próxima terça-feira para anunciarem a lista de deputados que a integrarão a Comissão para a Reforma do Estado. Entretanto, o líder parlamentar do PS, Carlos Zorrinho, já veio dizer que a posição do Partido Socialista de não fazer parte deste organismo se mantém inalterada. A Comissão Política do Partido Socialista reuniu-se esta terça-feira. António José Seguro entende que está no terreno uma campanha organizada que não lhe permite fazer a oposição certa a Pedro Passos Coelho. Já durante esta semana, António José Seguro tinha sido descrito como zangado com alguns dos deputados do Partido Socialista, que, segundo disse, estavam a fazer uma campanha a favor do governo. O Ministério das Finanças garantiu esta terça-feira que a Caixa Geral de Depósitos e a TAP terão que reduzir salários este ano. Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que o Orçamento do Estado de 2013 não prevê qualquer regime de exceção e que, portanto, o Banco do Estado e a Companhia Aérea Nacional terão que baixar os salários entre 3,5% a 10%. Já são 4 os mortos resultantes das cheias na Austrália. Mais de 1000 australianos foram resgatados de helicóptero no estado de Queensland. 2000 casas ficaram completamente inundadas e 250 mil pessoas estão sem eletricidade. O nordeste da Austrália está completamente inundado depois do rio Burnet ter subido mais de 10 metros do que o nível normal. O Porto venceu o Gil Vicente ontem à noite por 5-0. O primeiro golo foi marcado por Danilo, o segundo por Otamendi. O Porto foi a ganhar 2-0 para o intervalo, mas na segunda parte haveria tempo para marcar mais 3 golos. Defour, Varela e Jackson Martínez ampliaram a vantagem azul e branca. O Antena Web Informação fica hoje por aqui e amanhã estamos de volta.